No início da tarde de quinta-feira, por volta de 13 horas, servidores da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, quando em patrulhamento comunitário pela rua Salto Gotesque, no bairro Carimã, foram abordados por um cidadão que informou que no final de uma determinada rua em meio ao matagal estaria um veículo em estado de abandono. No local, foi verificado que um Escort com placas da cidade de Águas Belas, Pernambuco, estava depenado, sem as partes internas. Ao checarem a placa do veículo, foi confirmado que havia contra o mesmo uma queixa de roubo registrada na madrugada da última segunda-feira, quando indivíduos armados renderam uma família por volta de 3 horas da manhã e, além do carro, levaram aproximadamente R$17 mil em espécie que estava com o proprietário do veículo. Até o presente momento, não há informação de sua localização para devolução, pois o mesmo é morador do estado do Pernambuco e estaria a passeio em Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.